Maria Bonita. Vamos se apaixonar. Só prazer. Amigo, isso não vai resolver. Secar um litro de uísque, tentando esquecer. Se ela não te quer mais, para de se humilhar. Põe outra no lugar, que é o melhor remédio pra essa dor passar. Você vive por aí jogado, mostrando fraqueza pra ela, postando direta de amor no Instagram, e ela rindo com as amigas dela. Sai dessa vida passeio, bebendo o dia inteiro, sofrendo e apaixonado, e ela curtindo o novo namorado. Sai dessa vida passeio, só no uísque com gelo, tá se matando à toa, enquanto você tá bebendo e chorando. Postando fraqueza pra ela, postando indiretas de amor no Instagram, e ela rindo com as amigas dela. Sai dessa vida parceiro, bebendo o dia inteiro, sofrendo apaixonado, e ela curtindo o novo namorado. Sai dessa vida parceiro, só no uísque com à toa, enquanto você tá chorando. Sai dessa vida passeio, bebendo o dia inteiro, sofrendo e apaixonado, e ela curtindo o novo namorado. Sai dessa vida passeio, só no uísque com gelo, matando à toa, enquanto você tá bebendo e chorando, ela tá de boa. Alô, gente bonita, esse abraço especial a todos os fãs da banda Só Prazer. Valeu, e a família Bonfim, Sueira.